por questões médicas, ele não Ih, pôde coitado. comparecer. É, o Guilherme Arantes faria o show da virada em Santos. E quem for curtir aí em uma das novas cidades, a previsão do tempo diz que não vai ter chuva na virada aqui na Baixada Santista. É o que a gente espera também, né? Com certeza. Então, pelo que você disse pra gente, baseado, é claro, em levantamento, nós teremos um Réveillon, uma virada bem interessante em todo o litoral, né? De ponta a ponta. Bem bacana. E com destaque a cidade de Santos, com 14 minutos aí de queima de fogos. João Leite, querido, muito obrigado. Um abração para você. Que você tenha um 2025 repleto de paz e alegria. Obrigado por tudo em 2024 e parabéns pelo seu trabalho, viu, João? Obrigado, obrigado a vocês também. Um excelente 2025. Obrigado à Rádio Bandeirantes, à Band e à TV Tati Band aqui por todo o trabalho que a gente desenvolveu durante esse ano e que estaremos juntos aí em 2025. Joel, Maju, não vão fugir de vocês. Valeu, feliz queridão. Ano, feliz ano novo. Igualmente, até mais. Até mais. O Maju, você viu a chuva que agora há pouco estava bem forte? Pelo menos aqui na nossa janela já deu uma amenizada e boa, então. Viu? É aquela pancada mesmo, né? Chuva de verão que vai e volta. Exatamente. Agora 1h39, vamos para o nosso primeiro intervalo? Nossa, 1h40 já. Por isso você tá meio apreensivo aqui, aí, né? Tô aqui, ó, ruim das unhas. Ó, depois então do intervalo, a gente pode já fazer uma rodada com os ouvintes. O que você acha? Acho ótimo. Então, posso colocar aqui o WhatsApp para eles? Põe aí, qual que é? 11 999 048756. Boa. Intervalinho, esse é o Bora Brasil. Você aqui na Rádio Bandeirantes, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil. Bora Brasil. Na Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O gigante Max Atacadista fecha 2024 com uma explosão de preços baixos. Venha fazer a maior economia do ano. Capa de filé R$34,97 o quilo. Meio da asa Copacol R$17,97 o quilo. Pêssego R$7,99 o quilo. Coca-Cola 2 litros R$8,49. Heineken 330ml R$5,49. Sidra Líder 660ml R$8,49. Beba com moderação. Do gigante Max Atacadista pra você. Feliz ano novo. Sabia que parte dos resíduos coletados pela EcoUrbis viram energia limpa? Pois é, o biometano é apenas uma das muitas iniciativas sustentáveis da EcoUrbis, que há 20 anos é referência na destinação adequada de resíduos. Diariamente são coletadas 7 mil toneladas de resíduos para fazer uma São Paulo cada dia mais limpa e sustentável. EcoUrbis. Cuidado ambiental de ponta a ponta. Carolina, vou te levar pra casa, Carolina. Quem leva a Carolina pra casa pode ir com tudo pago pro Beto Carreiro World e levar dois acompanhantes. Promoção, uma aventura Carolina. Vou te levar pra casa, Carolina. Três produtos Carolina valem um cupom da sorte pra concorrer. E se forem produtos infantis, ainda ganham um cupom extra. Cadastre-se em promoçãocarolina.com.br. Ah, e tem os prêmios instantâneos. Vale produto, patinete, skate, bicicleta, videogame e muito mais. Consulte regulamento no site. Férias de verdade é na Cidade da Criança de São Bernardo. Último dia! Aproveite nossa promoção e adquira já o seu combo mágico por apenas R$90. Divirta-se nos incríveis Fórmula 1 Coaster, Spinning Coaster, Chrono Z e Kamikaze. São 30 atrações para a brincadeira ser completa e inesquecível. É isso mesmo, só R$90 no combo mágico. Válido para todas as atrações. Parcelem até 5 vezes. Vendas somente pela internet até meia-noite. Acesse cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Excelente tarde, ouvinte Bandeirantes. Falo da rodovia em Anguera com lentidão formada no sentido interior na altura do Rodoanel. Trecho menor que 1 quilômetro. Não há registro de ocorrência até o momento, mas o motorista deve redobrar a atenção com a pista molhada. Choveu há pouco, a chuva já parou, mas fica a condição ainda de uma pista mais escorregadia. Não há dificuldade na Anguera sentido Tietê e a Bandeirantes segue livre nos dois sentidos. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Na Bandeirantes, unidos pelo pequeno. Espaço aberto para o micro e pequeno empreendedor. Olá, eu sou o Denis Mota, o apresentador do Unidos pelo Pequeno, e olha que bacana essa história de empreendedorismo familiar, uma empresa de linguiças artesanais. Eu sou Luiz Armelim, do Empório da Linguiça. Inauguramos a loja em abril deste ano, que era um grande sonho revender as linguiças artesanais de herança do meu pai. Aqui você encontra as linguiças caseiras, a famosa linguiça de Bragança e demais produtos artesanais, como farofas, queijos, salames, geleias e etc. Venha nos visitar. Nosso Instagram é @empório.dalinguiça em São Bernardo do Campo. Obrigado, um abraço! Esse foi o Luiz, que entrou em contato com a gente através do @UnidosPeloPequeno e está participando aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Siga pelo Instagram, @RádioBandeirantes e @UnidosPeloPequeno. De volta aqui com o Bora Brasil às 13h44. Que nível, hein, gente? Que fase, hein? Ó, um abraço pro Ratão da Casa Flora. Grande Ratão, sempre na audiência. Meu irmãozinho, Deus te abençoe, viu? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por tudo em 2024. Maju, tem ouvinte aí ou não tem? Tem muito ouvinte aqui. Vamos ouvir, bora. Então. Boa tarde, turma da Rádio Bandeirante. Feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde a vocês todos. Todos vocês aí. Não dá para citar o nome de todo mundo, mas eu estou falando a todos os jornalistas, esses grandes jornalistas, esses competente jornalista aí da Rádio Bandeirantes. Eu aqui sou ouvinte dessa rádio desde o começo do dia, às 5 da manhã, o pulo do gato e vou, rodo o dia todo. Agora mesmo estou assistindo você, Joel, e a menina aí. Obrigado. Vocês têm um feliz ano novo, com muita paz. Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês todos aí. Que no ano novo que está chegando, que nós estamos juntos aí para te ouvir, esses grandes jornalistas que tem na Rádio Bandeirante. Um abraço e fica com Deus. Júlio de Paleleiros. Ô Júlio, com Deus também, obrigado, viu? Que você tenha tudo de melhor, cara. Tudo de especial mesmo. Obrigado por tanto carinho. Obrigado por tudo e por tanto, viu? Eu e a Maju estamos aqui firme e forte, queridão. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Marcos São Vicente. Ô, Marcos. Passando aí para desejar um feliz ano novo para vocês. Que Deus sempre ilumine vocês. Que continue com o sucesso que vocês estão aí no próximo ano de 2025. Porque a Rádio Bandeirantes sempre está ao lado do ouvinte, e vocês que fazem parte dela são aquelas pessoas que representam a gente perante a sociedade. Parabéns aí, um ótimo dia para vocês. Feliz ano novo. Obrigado, Marco. Para você também, tudo de bom, tá? Que Deus te abençoe, a você e todos os seus. Obrigado, querido. Maju e José Rossetti, feliz ano novo. E para você, da Teninha. Aquele que muitas vezes é um moleque com microfone, mas muitas vezes é um sábio. Oh, querido, é isso, obrigado. Que faz você diferente. Puxa, não querido. Perca essa essência. Feliz ano novo, querido. Deus abençoe. Marcelo Parreira de Santos. Marcelo, que legal, cara, receber essa sua mensagem, viu? Tão carinhosa. Eu senti o seu carinho aí. Obrigado. Só agradecimento a você, a todos que acompanham a gente diariamente aqui. Deus te abençoe imensamente, querido. Obrigado. Boa tarde, Joel, Maju, a todos da Rádio Bandeirantes. Sou o Guga Palmeirante de Grande Pires. É um ótimo ano aí para vocês. Ano que vem, como sempre, estarei junto, Joel, o ano inteiro. Obrigado. E hoje eu tô comprei um pneuzinho aqui para fazer no fogão. Dá pra passar uma dica aí de um belo tempero, o modo de preparo. Passa aí pra mim aí. Você é cozinheiro. No Natal eu já fiz a farofa da Aninha de maracujá. Foi um espetáculo. Agora eu quero essa receitinha sua aí pra ser, fazer parte do meu, minha ceia de ano novo. Um abraço, Maju. Um feliz ano novo aí a todos. Sou fãzaço de vocês, Guga. Hein? Obrigado, Guga. E carne de porco eu gosto de pôr no vindalho. É, vinho branco, um pouco de limão. Um pouquinho de vinagre, cebola, alho, sal e pimenta. Faz esse tempero aí, vindalho. É vinho com alho, com um pouco de vinagre, limãozinho, essas coisas todas. Aí você faz um temperão com essa base e põe o pernil num saco. Eu gosto de pôr ele num saco para ele ficar totalmente imerso mesmo nesse tempero. Fica bem gostoso. Carne de porco eu gosto de temperar assim. Guga, aquele abraço, viu? Fica com Deus aí, querido. Obrigado por tanto carinho nesse ano de 2024. Vamos para a última mensagem dessa rodada de ouvintes. Arte, quem tá falando é Miguel de Santos. Ô, Miguel. Hoje eu tô aqui em Goiás, no Rio dos Bois. Ah, você tá de brincadeira. Fazendo uma pescadinha aqui, ver se eu consigo pegar um pacuzinho lá, né? Então, tô partindo pro Rio agora. Isso aí tem praia tudo arrumado, massinha, tem uma zinguia. Acho que vai dar jeito de pegar hoje, hein? Grande abraço pra vocês, todo mundo aí da Band. Miguel, um abraço, querido. Eu acho que você tem informação privilegiada, viu? Não é possível, Miguel. Um abraço pra você, mas você tá num lugar aí abençoado, viu? Aproveita bem, queridão. Fica com Deus. Vamos pra mais um break? Vamos. Esse é o Bora Brasil, você na Rádio Bandeirantes, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Avenida Paulista bloqueada para a festa da virada entre a Teixeira da Silva e a Rua da Consolação. Só é possível cruzar a Paulista entre a 13 de maio e a Brigadeiro Luiz Antônio, também utilizando a 9 de julho pelo túnel que passa sob a Paulista. O motorista usa a Rua da Consolação, a Rebouças e outras vias próximas que não têm bloqueio permitem essa aproximação. Tudo isso segue agora com boas condições. Chegou a linha de suplementos Good, uma dose de cuidado e sabor para seu pet. Acesse good.pet e saiba mais. Seu pet merece. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse loja.steel.com.br e aproveite, amigo. Tá, tá, tá, sua vida tá no Tenda. Tá, tá. Aproveite as ofertas desta terça, válidas para as lojas Presidente Dutra, São Mateus e Vila Galvão. Batata lavada, R$3,99 o quilo. Batata palito congelada Select, pacote 2 quilos, R$24. Linguiça calabresa defumada tradicional Sadia, pacote 2,5 kg, R$48,50. Tá, tá, tá, sua vida tá no Tenda. Suspeitou de alguma bet ilegal? Acesse jogolimpo.org e denuncie direto para as autoridades. Apoio Abra Jogo, a NJL e Sou do Esporte. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. Dutra ainda com obra, bloqueio total da pista expressa no seu início sentido Rio de Janeiro, entre a Tietê e a Fernão Dias. Motorista pode seguir pela pista local, que agora não há dificuldade. E todo o trajeto pela Dutra é muito bom agora no sentido interior e também no sentido da capital. Trajeto feito passando por Guarulhos até a Tietê, bom caminho para o motorista. Encerre o ano no Fogo de Chão, eleita a melhor churrascaria de São Paulo pelo Datafolha. Reúna a família, os amigos e viva a sua celebração no Fogo de Chão. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! De volta às 13h53, daqui a pouco alguém do CGE, viu? Centro de Gerenciamento de Emergência da cidade de São Paulo, para sabermos um pouco mais da previsão do tempo. A chuva esteve mais grossa aqui no bairro do Morumbi, deu uma arrefecida e agora somente os raios. Somente entre aspas, né? Porque raio é preocupante pra caramba. Água não temos, mas raios sim. Eu fiquei impressionado com o que vi ontem em toda a região metropolitana de São Paulo, com ênfase para Barueri, com a quantidade de gelo. Eu não me lembro de ter visto tanto gelo acumulado em um só ponto, como vi ontem, nesse mesmo horário, um pouco mais à frente, ali por volta de 3 horas da tarde. E quem está conosco aqui é o grande Luiz Felipe Nunes, excelente profissional aqui da Rádio Bandeirantes, já foi nosso produtor especial e hoje está brilhando em outro produto aqui da rádio. Ele é de Barueri e viu esse gelo todo. Como é que você está, Luiz? Muito boa tarde, bem-vindo, querido. Boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Maju, para toda a nossa audiência. E começa a chover exatamente no momento que eu volto para casa, porque eu voltarei para casa já já. E ontem começou a cair granizo perto das 2 horas da tarde. Então eu cheguei em casa, tava tudo revirado, meus gatos correndo de um lado pro outro, todo mundo muito louco. A gente ainda tá com a árvore de Natal e ela fica colada na varanda, assim. Então ela já tava do outro lado da casa. Tadinha. Foi uma beleza de... Olha aí, raios! Raios e trovoadas. Caramba, caindo, meu! A volta tá pra casa será... Aí trovão pra tudo quanto é lado. Caramba, descargas elétricas. Vocês sabem que o Brasil é o país com maior incidência de raios, é descargas mesmo? Elétricas do não mundo. Sabia. É, maior do mundo. Então cuidado aí. E não vai nessa de se abrigar debaixo de árvore, essas coisas aí que é um risco. A árvore é um para-raio. Agora, uma coisa que me irrita profundamente, ô Luiz, é veículo barulhento. De verdade. Quando eu tô assim, pô, em algum lugar e passa aquelas motos. Cara, eu fico com ódio mesmo, sabe? Me dá uma raiva, assim, momentânea. E acho que muitas pessoas se irritam também com esse barulho excessivo emitido por alguns veículos. E tem lei caminhando nesse sentido, é, Luiz? Tem lei agora em São Bernardo do Campo, uma regra que começou a valer hoje para multar esses veículos que têm ruídos excessivos, carros e motos. Essas multas chegam até R$3.000 e o valor dessas infrações depende da faixa de horário. Porque se essa infração ocorre entre as 7 da manhã e as 7 da noite, o condutor é multado em R$1.000. Se acontece entre as 7 da noite e as 10 da noite, a multa dobra, vai para R$2.000. E no período noturno, entre as 10 horas da noite e as 7 da manhã, essa punição já sobe, pula para R$3.000 e pode ser dobrada. Independentemente do horário em que essa multa seja feita, a infração é dobrada caso ela ocorra do lado de um hospital ou de uma instituição de saúde. E a gente conversou com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e ele explicou a necessidade dessa lei na cidade. É comum os moradores reclamar para mim das motos que passam estourando, dando grau, coisa que é irregular. Ninguém gosta de multar, mas infelizmente nós não podemos deixar que a sociedade perca o sossego. É lamentável o que muitos motociclistas fazem. É óbvio que o motociclista que usa a moto para trabalhar, usa ela de forma disciplinada, não precisa ter problema. O que nós iremos aplicar as multas são nos infratores, que tiram o sossego de bairros inteiros. Se você não quer ter problema, respeite a lei, não use barulho excessivo, principalmente na sua motocicleta, e você não terá nenhum problema. A fiscalização dessa lei vai ocorrer pela Guarda Civil Municipal, pela Secretaria de Transporte e a Secretaria de Segurança Pública. Os condutores podem ser parados por um desses fiscais ou a multa pode ser feita caso um desses fiscais perceba, somente pela audição, que esse veículo está ultrapassando os 100 decibéis, que é o que é considerado como barulho excessivo. Então o fiscal pode anotar a placa e essa multa vai chegar para o condutor e aí o valor vai depender da faixa de horário que essa multa for aplicada, Joel e Maju. É isso, eu acho uma lei interessante, cara. Isso me incomoda profundamente. Acho que isso aí tem que ter limite mesmo. Barulhinho e tal, pra quem gosta, é legal. Agora, incomodar os outros a esse ponto aí não é bacana. É aquela de você entrar na intimidade dos outros, né? O seu direito só vai até onde começa o do outro, né? E isso aí é uma invasão profunda, sabe? Me irrita bem. E tô preocupado com a quantidade de granizos que caem nesse momento toda aqui no bairro do Morumbi. Volta a chover forte, viu, Joel? E toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos. A gente tem mensagens de muitos ouvintes também falando que na região metropolitana também está chovendo. É, em São Vicente, em Itapecerica da Serra, vento e muita chuva forte, diz o nosso ouvinte. Também em São Bernardo do Campo, chovendo forte e granizo. Enfim, tem um estado de atenção a cidade de São Paulo para alagamentos nessa terça-feira. É mais água agora aí, ô Maia? É mais água, né? Mas ainda tem granizo? Caramba, meu, tá com muita velocidade. A gente fica preocupado com o carro, né? Pô, isso aí estraga carro pra caramba. Meu Deus, como é que vai lá pra manobrar agora? Vai pôr aonde também, né? Nossa senhora, chuva forte mesmo. Bem complicada. 1h58, a gente vai fazer mais um intervalo, hein, Joel? A gente já volta. Esse é o Bora Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. Hoje tem a festa da virada gratuita na Avenida Paulista e também tem show com vários artistas, um evento particular na Arena do Palmeiras, na Pompeia. Público estimado de 37 mil pessoas, com bloqueios no entorno para o desvio do trânsito. Se você não vai ao evento, evite trafegar de carro pela região. Agora, um trânsito bom na Avenida Francisco Matarazzo, nos dois sentidos. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zóster. Saiba mais em herpeszosterbr.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O gigante Max Atacadista fecha 2024 com uma explosão de preços baixos. Venha fazer a maior economia do ano. Fraldinha, R$39,79 o quilo. Coxinha da Asa Lar, 1 kg, R$12,97. Limão, melão, R$4,99 o quilo. Leite condensado Marajoara, R$4,75. Heineken, 330ml, R$5,49. Filtrado Garibaldi, 600ml, R$11,99. Beba com moderação. Do gigante Max Atacadista pra você. Feliz ano novo. Suspeitou de alguma bet ilegal? Acesse jogolimpo.org e denuncie direto para as autoridades. Apoio Abra Jogo, a NJL e Sou do Esporte. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Trânsito. O elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, está fechado para carros e aberto para lazer até as 10 horas da noite. Amanhã também, entre 7 da manhã e 10 da noite, o Minhocão estará aberto somente para pedestres. O programa Ruas Abertas funcionará na região da Liberdade como aos domingos. Já a Avenida Paulista seguirá bloqueada devido às festividades da virada. Conheça a Hiperbet, é tudo que você procura numa bet, só que Hiper. É tudo no máximo. Acesse hiperbetbrasil.com. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Para você, um maravilhoso 2025. Paz, amor e saúde. Realizações e prosperidade. Tudo do bom e do melhor para você em 2025. A Rádio Bandeirantes deseja a todos um feliz ano novo. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou com o que der e vier, conte sempre comigo. Em 2025, tamo junto na Rádio Bandeirantes. Feliz Ano Novo! Paz, amor e saúde. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. Muita luz, grandes sonhos. Que a esperança se renove. Sucesso e alegria. Que seja incrível. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Em 2025, a Bandeirantes estará com você em cada segundo. Feliz Ano Novo! Muitas conquistas! Leva, leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Eu quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Bora Brasil! Duas e cinco, um pequeno atraso na virada de chave, mas firmes e fortes aqui para fazer um bom programa, te atender da melhor forma possível. Você que está com a gente desde mais cedo, muito obrigado. Quem está chegando agora, além de muito obrigado, sinta-se abraçado nesse último Bora Brasil do ano. Que 2025 você tenha tudo que você está buscando e um pouco mais. Especialmente duas coisas, né? Saúde e paz. Saúde e paz. Alegria é consequência disso. E na sequência uma grana também. Dinheiro faz bem também, né? O dinheiro é interessante para todos nós, desde que você tenha essas outras coisas essenciais, que são a base da nossa vida. Que você conquiste tudo isso e que a gente consiga em 2025 viver momentos legais, especiais, momentos um pouco mais complexos, outros momentos mais suaves, mais juntos. O importante é que a gente tenha essa união e que você tenha uma harmonia familiar. Para você enfrentar a dificuldade do dia a dia na rua, chegar na sua casa e encontrar tranquilidade, paz, harmonia, para você se revigorar, para você recarregar as suas baterias, para você no outro dia conseguir vencer mais um dia, matar mais um leão, que é um leão por dia, né? Principalmente para quem mora nas grandes cidades, nesses grandes centros, nesses mercados competitivos pra caramba, em que um tenta empurrar o outro do precipício diariamente. Que você tenha força, resiliência e escudo mesmo para se proteger das maldades, se proteger das pessoas más, das pessoas que querem o seu mal. Não desejando o mal para elas, mas simplesmente que você tenha condição de passar em vão, para que o olhar maligno e a força maligna dessas pessoas não tenha condição de te atingir. Você seja uma pessoa cada vez mais distante de todo o mal. Que o nosso bom Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Te abençoe e te proteja em todos os dias de 2025. Maju Arruda Leite, você tá firmona aí, garotinha? Tudo bom, Joel? Firme e forte nesse último dia do ano aqui na Rádio Bandeirantes. Ilha Grande nesse momento, como que está, hein? Não muita sei. Chuva também por lá, será? Ah, espero que não, né? Espero que esteja um solzão lá pra galera que tá lá, consiga contemplar. Você não é daquelas, já fui embora mesmo, que chova agora, não, sem parar. Não, que isso, chovendo tá aqui, chovendo forte aqui na cidade de São Paulo. Agora, segundo o CGE e a Prefeitura de São Paulo, são pancadas isoladas e nesse momento a chuva é forte, com grande intensidade no centro, zona sul e também na zona leste. Aqui ainda tá forte, João Rossetti? Muito, tá, né? Muito, muito. Teve muito até forte. Um pouco de granizo, mas agora só é chuva, chuva mesmo. Granizo diminuiu aí, João? Agora é mais água, correto? É mais água, exatamente. A chuva tá um pouco mais fina agora, mas segue molhando bastante. As árvores, o céu cinza, certo. Situação não é boa não, viu? E o nosso ouvinte, hein? O nosso ouvinte pode ajudar para saber como que tá a previsão do tempo, como tá o tempo agora no restante do país e também aqui na Baixada Santista, na Grande São Paulo. Mande sua mensagem para o 11 999 04 8756 e daqui a pouquinho a gente coloca um meteorologista no ar. Eu sei que você quer saber como será a previsão do tempo nesse fim de ano, nessa festa que vai acontecer daqui a algumas horinhas. Então a gente vai te informar daqui a pouquinho com o meteorologista da CGE aqui ao vivo para você. Toda a cidade de São Paulo permanece em estado de atenção. Torcer para essa chuva diminuir radicalmente nas próximas horas para não complicar a virada de ano, não complicar os shows todos, por exemplo, na Avenida Paulista, que se iniciam às 4h30, né? A partir das 4h30, se iniciarão às 4h30. Lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco nós saberemos da expectativa para a virada do ano, os shows todos, os palcos, Copacabana, queima de fogos e o tempo também, né? O tempo, ele é uma base importante para a gente ter ou não uma virada ali legal, uma virada emotiva, feliz, alegre e rica também, não somente nos shows desses cantores e cantoras todas que estão previstos para cantarem lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, mas a pirotecnia, né? A queima de fogos está diretamente ligada a isso aí, a condição do tempo. Maju, vamos lá então, querida? Bora! O Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, promete ser o maior da história. O show de fogos, um dos momentos mais aguardados, terá 35 mil disparos em 12 minutos e serão sincronizados com uma trilha sonora criada especialmente para a virada do ano. O palco principal vai receber artistas de peso, como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Anitta e também Ivete Sangalo. A expectativa é de que a festa atraia um público recorde e supere 2 milhões e 800 mil pessoas na Orla de Copacabana. Já em Salvador, Jorge Mateus e Léo Santana estão entre as atrações da virada do ano. A festa acontece na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Boca do Rio, a partir das 7 horas da noite. A tradicional queima de fogos também acontece em outros 18 pontos da capital baiana. O presidente Lula realiza mais uma tomografia de controle em Brasília nesse último dia do ano. O procedimento é necessário para análise do estado de saúde dele depois das cirurgias feitas na cabeça há 3 semanas. Segundo a equipe médica do presidente, o resultado do exame mostrou uma melhora importante em relação ao quadro inicial. Lula sanciona a lei que cancela a volta do DPVAT. Com isso, o seguro obrigatório para carros não será cobrado em 2025, como havia sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente. E para você que deixou para a última hora, corre que ainda dá tempo de jogar na Mega da Virada. As apostas podem ser feitas até às 6 horas da tarde. A Caixa Econômica Federal faz o sorteio do prêmio estimado em 600 milhões de reais a partir das 8 horas da tarde. Tempo. Com Stephanie Tuz. O ano de 2024 vai se despedindo ainda com previsão para boas pancadas de chuva sobre o Brasil. E na tarde dessa terça-feira, o risco maior de temporal se concentra entre o Espírito Santo, Minas Gerais e a região de Brasília, no Distrito Federal. Tenha atenção, porque quantidade de nuvens deve começar a aumentar nas próximas horas. São áreas que até mesmo durante a virada para o ano de 2025 ficam sujeitas a algumas pancadas mais irregulares. Chuva que pode pode acontecer com moderada intensidade durante as 8 horas da noite dessa terça até pelo menos as 3 horas da manhã do dia 1º em Belo Horizonte e Vitória. Agora, a maior parte do centro e norte do país vai receber pancadas mais concentradas nessa tarde de terça-feira. Com alerta para Manaus, atenção para Belém e Palmas, chuva que também pode vir com força na cidade de São Paulo, em Curitiba, no Paraná, e na região de Florianópolis, em Santa Catarina. Durante a hora para virada do ano de 2025, a maioria dessas regiões fica com chance baixa para ter chuva. Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura deve subir mais até 30 graus. E a previsão é de pancadas mais irregulares. Para a hora da virada do ano, não tem previsão de chuva em todo o litoral fluminense. Stephanie Toso, da Clima Tempo. Ó, um abraço bem apertado no João, grande João da padaria Cepan. Está nesse momento na estrada, junto com a família, indo para o litoral. Ô João, obrigado por tanto carinho, viu? Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, que você faça uma viagem aí bem legal. E estendo aqui as felicitações a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado mesmo por tudo e por tanto, pela companhia em 2024 e que em 2025 a gente siga da mesma forma, sempre juntos. Deus abençoe todos vocês e conceda livramentos para a gente, saúde e paz. Maju, de São Paulo para onde agora, queridona? Rio de Janeiro, com ele, Marco Sadoc, para trazer os detalhes dos últimos preparativos, como está a movimentação já em Copacabana para esse ano novo, que promete ser o maior da história, né, Sadoc? Sadoquinho, querido, aqui tá caindo o mundo, chuva para caramba. Para começo de conversa, como é que tá o tempo por aí? Boa tarde. Oi, Joel. Oi, Maju. Boa tarde a você, todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Aqui tá com o tempo começando a ficar fechado, as nuvens estão aparecendo, já era essa previsão, mas muito calor até agora. A gente sabe que deve chover entre 3, 4 até 7 horas da noite, essa era a previsão, mas não no momento da virada. Pode ser que mude, mas por enquanto andam umas nuvens no céu, mas com muito calor e sol até agora aqui no Rio. Boa, e que permaneça assim, né? Torcer para que, se tiver chuva, que ela seja rápida, né? Sem maiores complicações. Sadoc, e os preparativos, meu irmão? Eu vi que serão vários palcos, né? A gente fala muito de Copacabana, queima de fogos e tal, que é algo tradicional nacionalmente falando, não só para vocês aí no Rio de Janeiro. É uma pá de gente aí se liga na queima de fogos de Copacabana, que tem um glamour histórico e todo especial. Mas, além de Copacabana, haverá shows também em tantas outras partes aí do Rio de Janeiro, né, Sadoc? Sim, são mais de 10 palcos. Olha. Então tem, por exemplo, o Piscinão de Ramos, tem também Flamengo, tem várias regiões do Rio de Janeiro. Mas o principal, vai ser um dos maiores, a Maju até falou correto, viu, Joel? Provavelmente vai ser o maior da história, porque até então, olha, o último número muito grande foi de 17 para 18, quando a Anitta também se apresentou, foram mais de 2 milhões de pessoas, com uma renda de mais de 2 bilhões, aí sim, com B de bola de reais para o Rio de Janeiro, de economia girando. Só que esse ano há outros grandes artistas, então isso infla ainda mais, além, claro, do clássico que já ia passar em Copacabana. Circulando, a gente normalmente tem um encontro, né, Joel, na tela da Band lá de Copacabana. E a gente já percebe nesses últimos dias a presença muito grande de turistas de outros estados, mas também os estrangeiros. Esse ano vai ser o maior ano da história de turismo no Rio de Janeiro, de turismo estrangeiro. Isso é muito importante para a cidade e que a gente consiga fazer aquele aparato de segurança funcionar hoje para que as festas se repitam. Então, só resumindo, Joel, houve já na orla de Copacabana uma série de vistorias na areia. Você vai se lembrar, na época da Madonna, houve isso também, para ficar cavando, para ver se tem objeto cortante, garrafa. Já se encontrou isso, hoje mais de 100 garrafas de vidro que não pode passar dos bloqueios vidro e objeto cortante. Então, a pré-festa também está sendo de bastante fiscalização. Sadoc, tô falando pra Maju aqui, tinha uma verdadeira cervejaria debaixo da areia em Copacabana. Tinha. Nossa, cara, eu vi, mas muitas garrafas e mais garrafas. Os caras escondem ali pra vender depois, né? O lance é esse, isso, né? Porque não pode passar o vidro pra da revista. Ponto de bloqueio do que nem tem no carnaval. Então, passou desse ponto de bloqueio com revista com a polícia militar. Se você tem garrafa de vidro, tem que jogar na de plástico. Se você tem objeto cortante, joga fora. Não pode passar. E latinha pode, né? Latinha pode. Aí eles colocaram escondido embaixo da areia, mas eles estão usando os equipamentos que conseguem puxar o vidro, encontrar o vidro, aí começam a cavar e acham tudo. É porque a cerveja na garrafinha de vidro, pro bebedor, ela é melhor, né? Fala, pô, a de vidro é melhor, long neck e tal. Você tem long neck aí? Pô, tem long neck, passa aqui e tal. É aquele do proibido, né? O proibido você mais gostoso, entre aspas e tal. Imagino que os caras que têm condição de vender a long neck proibida no espaço ali que não é permitido, devem lucrar e lucrar bem. Mas é algo manjado, igual o Sadoc falou. Já estão de olho nisso aí há tempos. Eles vão com aquele aparelhinho, ó, tem alguma coisa aqui embaixo. E essa coisa, nesse momento, na maior parte dos momentos ali, é cerveja mesmo. E guarda-chuva também não pode, né, Sadoc? Não poderia. Tem uma série de objetos que não podem, mas o foco, tá, Maju? Vou ser sincero para vocês. Uhum. O foco realmente da fiscalização, que funciona muito no carnaval, nos megablocos, nos últimos eventos e no ano novo, é objeto cortante. No último ano novo e também no mega show da Madonna foram mais de 300 encontrados, e garrafa de vidro, nem pensar. Aí as pessoas que não acompanham muito, não estão sabendo, ficam lá no ponto de bloqueio: meu Deus, onde eu vou botar minha bebida? Vira uhum. tudo, perde tudo, mas não passa mesmo. Boa. Queima de fogos de quantos minutos? 10, é isso? 10 ou 12? 12 minutos. 12. Caramba, são quantas balsas, o Sadoquinho? Você se lembra de cabeça? Não, mas aqui não. Eu tô na frente de Agatha Meirelles, que eu tenho certeza que ela vai saber. A Agatha tá aí. Cara, é impressionante. A Agatha tá voando, hein? Tá voando. 15. Ela tá numa fase, meu irmãozinho. E eu a vi agora no modelo 2024-25. Ela deu uma mudada radical no visu, hein? Tava impressionado. Hã? Ela deu uma mudada radical, tá lindíssima. Tá demais, manda um beijo pra ela aí. Ela tá aí perto de você ou não? Tá do meu lado, fala aqui. Hã? Cadê a Agatha? Joel. Oi, querida. Oi, como é que você tá? Você tá bem? Tudo em paz? Tô quanto bem. Tempo? Tudo em... vocês não querem mais saber de mim, né? É nada. Rádio Bandeirantes. É você que foge da gente. Você foge Nunca. Da gente. Vem cá, você tem aquela piscina maravilhosa ainda na sua casa, que eu já vi piscina algumas olímpica. Postagens? Não, você uhum. tá demais, você tá numa Vai fase. Vai ter festa hoje lá, hein? É? Festa hoje lá, vocês estão todos convidados, tá? Não, imagina só o tamanho da festa. ô Agatha, ah, e essa... de fogos, palco, tudo isso. E essas balsas aí em Copacabana? As balsas Dez da queima balsas. De... 10? 10 balsas. E você sabia, Joel, que eles vão fazer a queima de fogos ao som de Evidências, que é o nosso hino nacional, misturado com Lady Gaga e Coldplay. Isso, tudo sincronizado com a queima de fogos. Eu tô ansiosíssima para ver como é que vai ficar. Que Muito bacana. 10 balsas, elas ficam aqui, chega a dar quilômetro de distância da faixa de areia? Deve ser alguma coisa assim, né? Chega a dar alguns quilômetros da faixa de areia, sim. Não tem a distância exata, mas a gente está falando de alguns quilômetros. E lembrando que tem também os transatlânticos que ficam ali para ver a queima de fogos. Povo chique, né? Povo chique. Outro patamar, né? Não, o Sadoc deve entrar num iate e ficar só acompanhando de lá a distância, de tão chique que ele é. Vocês são demais aí. O Sadoc fechou um para ele e vai chamar os amigos. Vem cá, Agatha. O Sadoc está dando muito trabalho aí para vocês? Ele dá trabalho. Porque ele é muito serelepe, sabe? Eu vejo isso. Pensa num cara... O tanto que ele é bom de serviço, ele é serelepe. Sabe aqueles meninos arteiros? Isso, com uma energia sem fim, Joel. É, eu vejo isso. Com uma energia sem fim, Mas pra trabalho e pra vida. Mas 2025 ele vai ficar mais calmo, que ele bom. Me disse já. Ô, Agatha, um beijo pra você. Deus te abençoe, tá? Amém. Você tem um 2025 de mais sucesso ainda, querida. Em dobro, viu? E me chame sempre que quiser, tá bom? Tá bom, um beijo. Beijão. Um beijo. Cadê o Sadoc? Joel, Maju. Oi. Deixa eu dar o meu feliz ano novo pra essa audiência maravilhosa da Rádio Bandeirantes. Joel, você sabe que doido que de vez em quando manda uma mensagem aqui falando da Rádio Bandeirantes, dessa conversa diária aqui desse horário, porque a gente não... Eu não fico acompanhando sempre, né? E eu fico muito grato a isso. Então, um abraço enorme pro ouvinte da Bandeirantes. Legal. Todos os dias que me chamarem, eu tô aqui com vocês no Bora. Você é um cara muito querido, tenho certeza disso, porque além de um grande profissional, você é um cara que exala bondade, sabe? Você é merecedor de tudo que você está conquistando. Que 2025 seja um ano de mais crescimento ainda para vocês. E para você em especial. Um beijo no seu coração. E daqui a pouco a gente se encontra lá na tela da Band no Brasil Gente às 4 horas. Fechou, Sadoquinho? Combinado. Em um lugar privilegiado. Eu tô pertinho hoje. Hoje eu não vou ficar no posto. Vou ficar mais perto do palco. Você inventa lá o que a gente vai fazer. Só falar que eu vou fazer. Tá bom, garotão. Boa. Até daqui a pouco, Aproveita então. Aproveita aí. Beijão. Valeu, beijo. Até mais. Agora do Rio de Janeiro, Joel, a gente vai para Salvador para saber como vai ser também a virada do ano por lá, porque vai ter atração, vai ter muita festa. E o Léo Souza, diretamente da capital baiana, conta aqui pra gente, né, Léo? Uma boa tarde. Ô, Léo, boa tarde. Vai ter o GG aí, o seu xará, meu irmãozinho. O GG vai cantar e tocar por aí, Léo? Boa tarde, Joel, Maju. Pois é, vai ter LS, né? Não é Léo Souza, é Léo Santana, o gigante. que vai comandar a contagem regressiva por aqui, viu, Joel, para a chegada de 2025 aqui na capital baiana. Além dele, vai ter também Parangolé, Belo, Luan Santana, Jorge Matheus e Mari Fernandes, que vão animar o público hoje, último dia do ano e também último dia da programação do Festival Vereda Salvador, que começou na sexta-feira. O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Capital. E além do local dos shows, pessoal, Salvador vai ter outros 19 pontos de queima de fogos de artifício espalhados pela cidade para celebrar o Réveillon. Lembrar também que a chegada do Ano Novo aqui na capital baiana vai ser transmitida na tela da Band a partir das 10h45 da noite, com a apresentação de Betinho e de Juliana Guimarães, e amanhã será exibido o especial sobre o Virada Salvador. Aqui, por agora, a gente está acompanhando, está fazendo sol, com temperatura de 29 graus, deu praia, viu, o pessoal que gosta de, ao longo do dia 31, aí já começar a ir para a praia e curtir o dia, tá com essa tendência aí. A previsão é de só 10% de chuva para mais tarde. Eu estava brincando aqui, espero que os outros 90% prevaleçam, né, para que o tempo continue firme e mais tarde a turma possa curtir bastante aí a chegada de 2025. Que legal, Léo, um espetáculo. Salvador sempre animada, né? A Bahia como um todo, que é um momento especial para vocês, né? Vocês vivem meses aí de festa, principalmente para os turistas, mas é um período de muita dedicação, muito trabalho para vocês, e vocês sabem explorar, no bom sentido, com excelência. Vocês oferecem um entretenimento sem igual para os brasileiros de outras partes do nosso país, para estrangeiros também. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Léo, aquele abraço que você tem em 2025, de mais sucesso ainda, de crescimento, de muita paz e alegria, tá bom, Léo? Obrigado, Joel, para você também, para Maju, para todos os ouvintes. Um obrigada, abraço. Até valeu, mais. Querido, até mais. Agora de Salvador, Joel, a gente vai dar um pulinho lá em Porto Alegre para saber como será, demais, para saber como será o Ano Novo Gaúcho. E quem está com a gente é o Juan Romero, que conta como vai ser essas próximas horas, essa festa de Ano Novo, esses primeiros minutos de 2025, né, Juan? Conta pra gente. Uma boa tarde. Ô, Juan, vai ter chula aí na passagem de ano ou não, queridão? Você sabe o que é chula, ô Maju? Não sei. Chula, não? É a dança típica dos gaúchos. Se tem uma coisa que gaúcho mantém, é a cultura. E a chula é uma dança toda peculiar, bem legal deles lá. Põe as botas, aquelas botonas com saltão, e fica... Põe um pau no meio, assim, no chão, e fica batendo as botas de um lado no outro ali. É. Vai ter chula na passagem de ano aí, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Maju também, todo mundo que nos acompanha aqui. Você já dançou chula, Joel? Eu dancei uma vez brincando, porque eu tenho muitos amigos gaúchos, e uma vez, uma pescaria, um colega lá, ele fez uma apresentação pra gente. Aí eu dei umas brincadas lá, não tava de bombacha nem nada, mas só fiz os movimentos pra ver como é que é, e foi até legal, viu? Eu bati os pés lá, de um lado no outro no pau lá, que fica estendido no chão, Juan. E você dança isso aí ou não? Ih, isso aí eu prefiro não me arriscar, João, pode dizer. Eu acho que não vai dar muito certo, eu já não sou muito desenrolado para dança. Não vai rolar chula no Réveillon, mas o local onde vai acontecer a festa aqui em Porto Alegre é simbólico aqui para o nosso povo do Rio Grande do Sul. Vai ser no Parque Harmonia, onde tradicionalmente, né, acontece o acampamento Farroupilha, que é onde são realizadas as celebrações, né, ao mês Farroupilha, aquela parte ali do 20 de setembro. Então, esse local, o Parque Harmonia, é onde vai acontecer então a festa de Réveillon de Porto Alegre. A previsão é de que 200 mil pessoas sejam presentes nessa festa de Réveillon. É quem sobrou aqui em Porto Alegre, na verdade, porque grande parte dos porto-alegrenses vai passar a virada no litoral norte gaúcho, Capão da Canoa, Tramandaí, Torres, também que vai ter festões, mas aqui em Porto Alegre já está tudo pronto para essa festa. A abertura dos portões acontece a partir das 5 da tarde, a festa está prevista para encerrar às 3 da manhã, agora do dia 1º de janeiro, e vai ter muita atração nacional. Lauana Prado vai cantar na festa da virada, vai ter também Só Pra Contrariar, Papas da Língua, vai ter uma banda gaudéria chamada Alma Gaudéria, com sucessos aqui do Rio Grande do Sul, para celebrar, né, essa tradição, e também vai ter samba do Estado Maior da Restinga, uma das escolas mais tradicionais do samba aqui de Porto Alegre. A queima de fogos vai durar 8 minutos. Tem duas estruturas flutuantes ali próxima ao Rio Guaíba e uma